Federal, só decolado da 17, seguindo o Corra de Buraquinho. Papá Romeu, Índia November Alfa, mantenha-se em condições visuais no corredor forte. A 1.000 pés, né? Forte no, na Praia do Forte. Ok, mantendo condição visual a 1.000 pés. Índia November Alfa. Autorizado saída da El, suba e mantenha nível de voo 280. 280, nada El, 777. Já, Alfa, espera, espera, espera, espera, para 2.000 pés, ajuste no 020, autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. Conselho no 351, descendo para 2.000 pés, ajuste de altíssimo no 020, reportará o sentido de prova dos alunos. Então, retaguarda, autorizado para o feedback e treinamento de MTEC. Bem, após o voz ação, vai iniciar e chamar a taxa. Autorizado, Papá Romeu Lima. Economia, velocidade aqui da linha Cá do Porco, fazer uma manobra. Confirme velocidade indicada. 260. F6721, reduza a velocidade para 2309. F6721, número 3 para pouso. 4207, prossiga. Acidente da Romeo 360, Rio de Janeiro. 200 para 209, o F6721. Ciente, o F6721. Primeiro via Pesulu 10 até Isma, após conformar todo o plano de voo. Nível de voo 360, decola da pista 10 com a primeira curva à direita, na saída da El, via da Paz-Brise. Acena transponder 5145 e controle aéreo 10.18. Autorizado Rio de Janeiro 360, via Santos Zulu 10 até Isma. Decola da 10, primeira à direita, da El, Leda, Bridge. 5145 no transponder, 10.18. É o controle azul 4207. E o 4207, protegimento correto, time para puxar esse número. Chamaremos o gráfico, estamos na 8. Mil pés, ajuste no 020, Para 3, 5, 2, 3. É um helicóptero mantendo 500 pés. Afirmo, tá. Vai manter a atenção em 2 graus. 95, ajustado 1020. Papapá, novembro, Oscar Romeu, prossiga. São 3295. Romeu, confere, guarda-copa. 3295. Reposto para descida. Força aérea 5956, reduz a velocidade para 2009. 7722, dona Meia Mato, 3055, Salvador. Progressiva, progressiva, 5956. Força 5956, reduz a velocidade para 1709, autorizado o DC para 2000, ajuste 0020, autorizado final do procedimento de interesse, reporte estabilizado. 270, 2000, o funcionário 5956. Então 3216, autorizado chegada a mar e desça para nível de voo 060. Então 3191. 3191, no contato radar, autorizado saída da El, subir e manter nível de voo 340. 340, então 3191. Então 3219, autorizado chegada a mar e desça para nível de voo 060, ajuste 9020. 060, 0777, chame Centro Recife na frequência 25.1, na Altena 1033.25. Forma 3325, obrigada, boa tarde. Força aérea no 351, completo final do procedimento RS, chame torre na frequência 118.95. Papapá, novembro, Oscar Romeu, desça para 500 pés, ajuste 9020. Força aérea no 351, estamos torre na frequência 118.95. Web 6721, desça para 3.000 pés, ajuste no 0200. 3.020, Web. Estou localizador, considera funcionado. Voltaire 5956, complete final do procedimento RS, chame torre na frequência 118.95. 7, 8, 5, obrigado. Após conforme, outro plano. Nível de voo 340, decola da pista 1-0, com a primeira curva direita, na saída da El, Leda, após bridge. Acende transponder 5407, e o controle opere 1-2-0, décima volta. Sim, autorizado 340, pelo voo 16, para você, o Zulu, conforme rota, decola do 10, curva direita, da El, Leda, bridge, 5407, 208. É o 3295. 295, cotejamento correto. Venho para pushback e acionamento. Papapapapá, Romeu Lima, tráfego 3 horas, 2 linhas, é um Charlie 150, mantendo 1.000 pés. Papá Romeu, Índia 90 Alfa, tráfego 9 horas, 2 linhas, é um Romeu 44, mantendo 500 pés. Desculpa também, Quebec, escute informação Romeu, agora de quatro. Hotel Lima Tango apresentou plano de voo. Hotel Lima Tango, confirme transponder de altitude. Hotel Lima Tango, ciente, mantenha-se em condições visuais. Foi na proa da rotatória, reposte na rotatória. Autorizado, Hotel Lima Tango. Web 6721, autorizado. Final do procedimento ILS, desça para 2.000, ajuste no 020, reporte estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, né? Controle, o funcionário 56, chamado 2.115, mas não recebeu. Confirma a frequência, por favor. Ponta aérea 5956, chame torre na frequência 118.95. 118, final? 95. 900, grato. Papapá, 90 Alfa Romeu, frequência livre, reporte para o resto. Web 6721, reduza para velocidade de aproximação final. Objeto 6721, ciente. Está de tráfego à frente, seria? Qual da pista no 7, com a primeira curva direita, corredor chefe. Acena transponder 0161. Controle APR 120, décima 8. Rota 3144. Autorizado de chegada da Mari, desça para nível de voo 070. 070, chegada da Mari, 3144. Estamos estabilizados, Web6721, pista vista, reduzindo. Web 6721, complete final do procedimento ILS, chame torre na frequência 118 decimal 95. 1295, muito obrigado, Matheus. Então 3191, chame centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 1251-1323-25, 3191. 2.000 pés, ajuste no 02. 2.000 pés, francês, 2.000 pés. Tam 3144, desça para 5000. Ajuste 9020. 74 está pronto para Cláudio? 74 está autorizado Guarulhos, via Upper, Zulu 16. Até Bravo até Azul. Após confirmar até do ponto. Em vez de voo 340, decola pistão 1-0, com a primeira curva à direita. A série da Leda, após bridge, você vai transponder 5-4, 1-6, controle APR 1-2-0, decimal 8, web 6741. Existe agora, bom dia. Controle, bom dia, web 5722, decolando, se desculpa. Web 5728, autorizado saída FUCA, sub e mantenha esse voo 350. FUCA 350, web 0. Até Zulu, conforme a tropa no voo. Cada mar e desça para nível de voo 060, ajuste no 020. Cada mar e desça para 060, controle de Salvador, o Papa Romeu Lima na desça de Jacuípe, solicita agora a data. Papa Romeu Lima, autorizado. Leve 6741, correto, responde para o saneamento de pushback. Papá Romeu Lima, autorizado regresso no corredor forte, reporte interlado. São 3216, autorizado final do procedimento ILS, reporte estabilizado. Contra estabilizado, 3216 nada. Golfe, qual o horário do seu plano? Solo Salvador, muito bom, web 7672, usando. É 721, antes da Juliette. Reporta. Papá, papá, 90 horas, seu Romeu, sim, mantenha-se em condições visuais. Foi na proa da rotatória. Autorizado o plano para o da barra para a porta. Papá, papá, 90 horas, São Romeu, corrigindo, mantendo-se em condições visuais, reporte no farol de Itapuã. Farol de Itapuã, operação do... Patrulha, Guardião 06. Guardião 06, prosseguir. Atingiu o litoral 510 através de Interlagos, aí que a Papá prosseguir com proa de buraquinha, da pouso no Pátio do Gaia. Autorizado, Guardião 06. Acionamento a critério do comandante, aguardando instruções. Na rua de Aru. Aguarde para coordenação, web 573. Papá, papá, alfa, tango, tango, estamos tendo Recife na frequência. Papá, papá, alfa, tango, tango, correção, chame Ilhéus na frequência 120, decimal 1. Web 5728, autorizado voar direto Romeu Fox 0108. Romeu Fox 018, obrigado. Itapuã, 99 São Romeu. November Alfa Romeo, chame torre na frequência 118 decimal 9. 118.95, November Alfa Romeo. Adotan 3216. Então, 3216, complete final do procedimento ILS, chame torre na frequência 118 decimal 9. 118.95, da 3216. Salvador, é o Tripo Papa Romeu Lima, da Navegação de Interlagos. A senhora autoriza sobrevoo em buraquinho antes de seguir para pouso? 4463, é o número 2 para Copa, aguarde. Lima, autorizado, atente ao Guardião 06 que se encontra fazendo sobrevoo em buraquinho. Está visual comigo, o Papa Romeu Lima. Atinge 5000, está 3144. Aparecimento 118.95, ajustado na 020. Ok, 10 de alfa, 18.95, 20, 3895, bom, bom verão. Autorizado, função 04. Estou criando seu plano. O ajuste Salvador no 020, o senhor vai para o posto seguro, que nível? Então, então seu plano, vou ter que copiar aqui na fania. 160, ele é o... O senhor está no pátio da área, está? Inicie o táxi, reporte na papá. Está autorizado o procedimento, está 3144. Então 3144, autorizado o procedimento LS, é pode estabilizar. Pode estar estabilizado, 3144. 4207, posição 857, estacionamento. Autorizado na 8, aguarde. Autorizado na 8, reportar. Autorizado, encontraremos o táxi, 4207. Não, certeza, intra-aero não compareceu por São 4, portanto não podemos tratar. Gente. Tá pronto no 3 para o pushback, acionamento 36254, nós damos instruções para ele copy. Gente, no 3 aguarda instruções. O Papa Romeo, Romeo Golf, estou com tráfego em sentido contrário, tem condições de tráfego passar para frente, o Augusta? Papa Romeo Lima, chame torre na frequência 118 decimal 118.95, grato, Romeo Lima. Controle, o Guardião 06 está conseguindo a retaguarda do Romeo Lima. Se autorizar, já ingressa aí para o final da 17, posteriormente já é. Guardião 06, chame torre na frequência 118 decimal 95. 7. Web 67. Web 5728, chame Pedro Recife na frequência 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 125 decimal 45, papai. Tá aguardando um minutinho pra cobrir. Gol 1754, autorizado chegada a Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 02. Gol 1754, ajuste no 020. Ingressar o Papa Romeo, Romeo Golf. Romeo Golf, pronto a cópia? Dólar. Romeo Golf autorizado para Ilhéus, nível 140, via Golf 677. Vai decolar a 17, direita da Euleda, pós direto. Controle, 120 decimal 8, transponder 0263. Azul 4076. Azul 4076, desça para 2000 pés, ajuste 9020, autorizado final do procedimento RS, reporte da VNV. 2000-9020, autorizado RS, Azul 4076. 65, e faça um reporte aí que seu plano de voo não chegou e deu essa atraso no seu voo. Estou na guarda na 10 devido a tráfego, puxando o setor do pátio. Está aguardando. 3216, mantendo da Juliette. Escute a Romeu, aguarde instruções. Escute da Romeu, no aguardo da autorização. Ligou. 1960. Aguarde 160. 32 no meio, ingresso portão 2, Juliette. Contato radar, autorizado saída da EL, sub e mantenha de voo 340. 340, Dael, tá em condições visuais, pode voar da EL, lá presente? Então, 3895 autorizado, vai na proa de Dael. Dael na proa, 3895. Direto, bridge. Controle, 1208, torre 186, transponder 5453. Está autorizado o Rio 380, Open Google 10. Pista 10, curva direita, Dael Linda Bridge, controle 208. Agora foi 186, 5453, novo transporte. O Índia 254 está no portão 3, volta para o portão. 254, a torre 1895, transponder 5423. 5423 ao transponder, a torre 1895. A próxima pushback, 6254. Portão 3, aguarde instruções de push. 4207, ajuste no 020, pátio Índia, ajuste 1020, 1895, quanto pega no zero. É 721 na pós azul, autorizado iniciar no 10. Paciente 674, após a passagem do autorizado. Chanel 254, fazendo pistola após Embraer 190 da azul. Passar sua causa, autorizado iniciar o push no 3. Pode ser 200 autorizado no deck no 3, Chanel 254. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, foi na prova de Dael. Correção coral. Vamos dar erro no negócio.